A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. Hoje, na cabeça do Ned, começamos a ter casamentos! A cabeça do Ned. Olá a todos, bem-vindos ao terceiro episódio desta temporada da cabeça do Ned, Rumo ao Trono! Eu sou o Manuel Reis, tenho comigo a Marta Gomes da Silva, como é habitual. Alô! Tenho o Jon Snow também. Que está a aparecer, decidiu aparecer aqui. Veio fazer uma visita. Sim, veio fazer uma visita. Terceira temporada de Game of Thrones. Eu vou ser muito sincero, eu estou-me agora a perceber que a segunda temporada e a terceira temporada, I kind of blanked out. Não me lembro de muita coisa do que aconteceu. Aliás, estivemos a rever a temporada e eu não me lembro de ter visto um dos episódios da terceira temporada da luta da Brienne com o urso. Com o urso. Sim. Sabes porque é que isso é? Porque o budget só havia para um episódio em cada temporada, portanto eles nos outros não tinham muito para fazer. Não é isso. Eu não me lembro de ter visto. Sim, porque as coisas foram feitas de forma memorável. Sim. A questão é essa. Portanto, como não foram memoráveis... Tu não te lembras? Lembras-te de Blackwater Bay? Eu não me lembrava do Beric e do Thoros of Myr terem aparecido. Pronto, mas lembravas-te de Blackwater Bay? Sim. E lembravas-te do casamento? Sim. Talvez de mais alguma coisinha pelo meio, mas pormenores. Sim, mas foi porque a série foi toda concebida à volta desses dois episódios. Porque sim, orçamento era para esses dois episódios. Sim. Portanto, eles no resto, as personagens andavam ali a pastar... E não tinhas muito mais para fazer. Portanto, é normal que nestas duas temporadas tu sintas que, epá, não sei muito bem o que é que se anda a passar. Não me lembro. Sim, nós até conversámos sobre isso em off, nos outros episódios, que os outros episódios acabam também por servir de os que gravámos para a terceira temporada, acabam por servir de motivador. Para quem está a acompanhar a série pela primeira vez, porque percebemos, torna-se muito morosa. A Daenerys faz em 3 ou 4 episódios aquilo que demorou uma temporada inteira a fazer na segunda temporada. Pois. É completamente... Não há budget e não há história. Não havia história, sim. Isto era na altura em que a série ainda se baseava um livro por temporada. Que era... Loosely based, mas sim. Sim, mas que era completamente... Sim, em que havia base literária para eles se guiarem. O que é que achaste da terceira temporada? Disseste que não... Que agora que estás a rever a série... Eu já não estou a gostar da mesma maneira. De nenhuma em particular. Uhum. E em especial a partir da quinta. Uhum, para a frente. A coisa torna-se um bocadinho dolorosa e desagradável. À medida que se torna blockbuster, achas que... numa repetição de visionamento torna-se menos agradável? É assim, em primeiro lugar a questão da massificação, não é? Do tornarem toda a saga produto para massas. Estamos a falar de uma série que tem mais likes no Facebook do que o canal que a transmite. Pronto. mas isso também pode estar ligado aos bookworms que seguiram também a coisa. Pronto. Mesmo assim. De qualquer maneira... a série torna-se muito hollywoodesca. Mas isso não é necessariamente mal. Pois, mas aqui foi. Os efeitos especiais são mal feitos, a adulteração que fazem a plotlines é desagradável. A plotlines já estabelecidas na série ou em relação aos livros? É que aqui estamos a falar de universos... Eu estou a falar especificamente da quinta temporada para a frente, em que eles se afastam dos livros. Porque também há menos material. Sim, mas explica-me que sentido é que tem o Grey Worm e a Missandei. Aquilo para mim é estúpido. Aquilo para mim é das coisas mais... Quer dizer, não tem qualquer sentido. É uma plotline desnecessária feita para a televisão, para agradar, para haver uma história de amor. Um amor que parecia impossível. Pronto, epá. Impossível porque ele não tem pila? Se pensarmos nisso, no sentido de procriação, não é? Não há ali nada. Não sei como é que funciona para os eunucos, mas a questão é que ele supostamente nem devia ter desejo sexual, não é? O Varys é completo. O Varys está na mesma situação. Mas o Varys já era assexual antes de se tornar eunuco. Não. Isso é estabelecido na série. Não é, não. Na quarta temporada. Estabelecido não é. Sim. A questão é, assexuado sim. antes de... Sim. Isso acho, é estabelecido na série. Estás a confundir um bocadinho. Na quarta temporada, eu acabei de ver o episódio em que ele fala nisso. Mas o Grey Worm é tudo ele trabalhado para não desenvolver sentimentos. Portanto, a plotline é estúpida. A questão é essa. Um Unsullied não sente. Sim, mas aqui é o desvio do Unsullied. Mas é estúpido. É desvio, personagem... mas, é só mas o desvio só existe para efeitos de série, para televisão, para criar uma história de amor, para as pessoas sentirem que há ali alguma coisa... Eu honestamente não me importo. Eu não gosto. Tu também não te importas com a comédia e achas que é interessante e eu acho aquilo estúpido. Again, okay. Estúpido, desnecessário, não acrescenta nada à série e só a torna um produto ainda mais para massas. Perde um bocadinho o interesse, percebes? É, a questão é essa, há planos que são mal filmados, há montagens e cortes e cenas de lutas, que aquilo é cansativo de ver, e depois tens pequenas coisas que vão acontecendo que, pá, que não faz sentido. O Tyrion, o excesso de piadas, a personagem torna-se desinteressante. Não sei, há muita coisa aqui que eu vou gostando cada vez menos. Mesmo quando fizemos as primeiras temporadas da Cabeça do Ned, as primeiras leias, a quinta, a sexta, uhum. eu já não gostava da piada e do comic relief e há vários vídeos e áudios meus a dizer que não era preciso, uhum. não faz sentido. E aqui esse sentimento só aumentou. E em relação a esta temporada, pronto, temos a Shay, vou gostando cada vez menos dela. A Arya, que para mim cada vez parece uma pior atriz. A Maisie Williams. Sim, cada vez pior. Eles são melhores no início, quando são pequeninos, do que conforme vão evoluindo na série. O Jon Snow cada vez pior, cada vez gosto menos dele. A Daenerys então é péssima. Está sempre com cara de quem cheirou um monte de poia e aquele cheiro não lhe sai debaixo do nariz. Pá, não sei. Eu estou um bocadinho anti Game of Thrones nesta fase. Mas pronto, não sei, olha, diz-me tu o que é que sentiste a rever a série? Bem, não, o que eu senti é que, lá está, não necessariamente a questão do melhor, porque eu já parti para este revisionamento com a ideia de que, pá, os orçamentos eram estupidamente mais baixos do que são agora, não é? E mesmo agora não chega a ter um orçamento, é um orçamento de blockbuster para uma série de televisão, é provavelmente um dos maiores orçamentos de sempre, não há números exatos, uhum. mas, por exemplo, agora para a última temporada, para a Batalha do Winterfell, eles querem fazer a maior batalha, filmaram tudo com a ideia de terem a maior batalha, tanto em, especialmente em duração, maior batalha de sempre alguma vez feita para filme ou televisão. Sim. Bem, se forem tão bem sucedidos como foram na Blackwater Bay... Mas pronto, na Blackwater Bay não tinha um orçamento para ter tantos barcos. Mas todo o orçamento dessa sim, temporada sim, sim. foi para mas esse não episódio. Tinham, mas na altura não tinham tanto orçamento. Mas foi mal como utilizado. É daquelas coisas. Pensa o exemplo de maior batalha na série, estás a pensar livros e série tudo ao mesmo tempo. Não. O maior orçamento da batalha. Queres falar do Battle of the Bastards? Claro. Merda, mal feita, mal filmada, os planos são terríveis, os cortes são mal feitos, o orçamento foi mal aproveitado. Digo-te logo. Mas em termos de dimensão, em termos de CGI... Mal feito! Está mal feito, as coisas estão mal feitas, a questão é essa. Percebes? É que podia ter sido muito bem apresentado e muito, muito bem aproveitado, uhum. e foi mal feito. Bem, eu acho que desperdiçaram dinheiro a fazer uma coisa que não tem pés nem cabeça, percebes? Eu lembro-me de estar a ver esse episódio, eu não tomei nota, mas lembro-me de ver isso e pensar porquê? Em cenas que estavam a acontecer e eu pensar porquê? Porquê é que estão a fazer assim? Não vão por outro caminho. Bem-vindos a mais um episódio de Opiniões Pouco Populares com Marta Gomes da Silva. Pronto, opá. Podem dizer o que quiserem, mas se tu vires, se prestares mesmo atenção, tu, Manel... É assim, eu aí dou um desconto completamente, porque na sétima temporada, e falámos sobre isto na altura, todos os episódios que envolviam, o episódio da batalha para lá da muralha foi absolutamente terrível. E eu farto-me dizer que foi absolutamente terrível, especialmente pela timeline estabelecida. Não deram a noção do tempo a passar, não, foi muito mal executado. O Gendry é um maratonista, chega ao intervalo, chega à muralha no instante. Lá está. Fazem questão de nos fazer pensar. Supostamente aquilo passa-se durante uma semana, só que. Terrível. A própria produção da série referiu isso, só que não é dado esse tempo. De todo. Sim. De todo. Aquilo parece que passa uma noite. Bem, vamos voltar à terceira temporada, sim, porque é para isso que estamos aqui a falar. Sim. Eu estava à procura do Varys e o Varys diz, antes do julgamento do Tyrion na quarta temporada, diz ao Oberyn que era assexual antes de ser capado. Pronto, mas não foi submetido ao tratamento e lavagem. Mas lá está, é algo que não nos lembramos. Pronto, mas isso é a quarta temporada. Sim. Pronto. Mas a questão, falando... Não foi, sim. Mas, quer dizer, falando especificamente dos Unsullied, não é? Eles não sentem. Tu tens, sim, a cena na terceira temporada em que um deles tem um mamilo cortado, a, sim, sangue frio. E nada. E ele nem sequer... Nem um ai, nem um... Nada. Portanto, porque é que isso foi desenvolvido, uhum, e evoluiu, entre aspas, para uma relação amorosa com a Missandei? É isso que para mim não faz sentido. Mas à quarta temporada, porque a terceira temporada, porque a terceira temporada deu-nos uma nova noção do que é... violência numa série. Foi provavelmente a temporada mais, acho que foi a temporada mais violenta de Game of Thrones em termos até emocionais, fora as futuras cenas de tortura do Ramsay Bolton, que envolvem o Ramsay Bolton, sim, em que ele inflige torturas várias, sim, e eu não estou só a pensar na questão do Theon. Estou a pensar também na Sansa. Sim. Apesar de eu ter uma opinião pouco popular, mas pronto. Mas em relação à Sansa, também é tortura. Se tivesse tempo, eu criava um oráculo só para opiniões pouco populares. Fazias para pôr à tua frente quando a tua opinião discordasse de toda a gente. Ding, ding, ding, sim, ding, sim, sim. Pois, podes sempre criar um subsegmento da cabeça do Ned chamado A Cabeça do Ned e as Opiniões Pouco Populares da Marta. Se quiseres, estás à vontade. Não. Ganhavas views com isso, garanto. Está bem. Mas em relação ao Ramsay, é uma das personagens que é apresentada nesta temporada. Uhum. Passamos muito tempo sem saber quem é que ele é. Sim. Pronto, apesar de algo. Lá está, algumas pistas estariam lá. Nomeadamente a questão do tirar a pele, cortar, sim, o mindinho. Pronto, há ali coisas que podiam. Em retrospectiva, podiam ter sido interpretadas. Só que lá está, isso nunca é abordado ao longo da temporada por nenhum dos outros personagens até ao último episódio, em que há aquela montagem em que... O Walder Frey diz o nome e aparece a cara. Não, o Roose Bolton fala do filho e aparece logo a seguir. Pronto. Mas a questão é, o filho é referido durante toda a temporada, uhum, e sabe-se que ele não está no mesmo espaço físico que o pai. Uhum. Pronto. Sabes que o filho ficou no norte. Sim. Pronto. Mas não sabes mais nada. E de repente tens estas cenas... E sabes que houve o saque ao Winterfell, sim, que foi perpetrado... pelo filho do Bolton. Mas não... Quer dizer, lá está. Se ligarmos as coisas, uhum, podia-se ter percebido mais cedo. E de certeza que houve pessoas que perceberam. Pronto, e que isso foi avançado mesmo por pessoas que só tenham visto a série. Mas o Ramsay é uma coisa que é trabalhada. Durante a série toda, lá está mais uma coisa. Como não podiam gastar muito dinheiro, uma trabalharam assim. Uma excelente persuasão do Ewan Rion. Sim. Que depois foi fazer Inhumans, que é... Não sei, não vamos falar sobre isso. Não, eu tenho uma história para contar em relação a Inhumans. Acho que já contaste essa já história. Já contei esta história neste podcast? Sim, contaste na segunda temporada, se não me engano. Ok. Eu acho que contaste, que foste, pronto, ao cinema, que... Fui ao cinema, foi o melhor negócio que fiz com a Liliana Bárcia. Já contei, sim, já, sim, contaste, sim, já falámos sobre... Sim, e acho, já, que falámos sobre isso também na altura, sim, quando, sim, estávamos, sim, a gravar. O Ramsay... Eu acho que é um forte candidato, não é? Uhum. À personagem mais odiada da série. Estamos a fazer o recap da terceira temporada, portanto podemos está dizer... Está acima isto. Do Joffrey. Bastante. Bastante. Bastante. Sim. É todo um outro patamar de maldade. Sim. Maldade, é que não há outra palavra. Porque o outro era só mau, este é... A questão do Joffrey é que ele pouco... Era raro concretizar, uhum, a malvadez que tinha. Sim. O Ramsay concretiza sempre. O Ramsay não ameaça, o Ramsay faz. Sim. Portanto, por isso é que nos causou algum desconforto e um ódiozinho de estimação pelo Ramsay, porque ele faz as coisas e nós vemos-lo a fazer e a série mostra muito isso. Portanto, fica sempre assim um bocado... Epá! Enquanto que o Joffrey, queremos que ele morra, mas somos apanhados de surpresa quando ele morre depois na quarta temporada. Sim. Ramsay, epá, queremos que ele morra e estamos sempre à espera que ele morra e que alguém lhe espete uma faca. Mas eu ao mesmo tempo sinto que... foi bom o delayed. Sim. O delay, aliás, da morte do Ramsay, porque trouxe, foi trazendo alguma coisa à série. Sim. Percebes? Portanto, não estou triste por ele ter durado tanto. Mas ainda bem, porque não é que ele tenha. Não é que as coisas que ele foi fazendo sejam necessárias e pronto, e não pudessem ter sido evitadas se ele tivesse morrido mais cedo, não é? Mas sempre trouxe alguma coisa à série nos momentos em que estava mais morta, pronto. E permitiu à Sansa ganhar também uma certa, um gosto pela vingança, por isso, pronto, serviu o seu propósito até à quinta temporada. Quinta, sexta? Quinta. Acho que foi até à quinta, não é? O Ramsay não sobrevive. O Ramsay não, sexta, a Batalha dos Bastardos. Ah, sim, eu pensei que tinha sido na quinta. Pronto, então o Ramsay sobrevive até quase ao final da série. Sim. Eu acho que é nesta temporada que temos também a definição daquilo que a Daenerys é enquanto rainha. Começa a definir-se. Começa a definir-se... Lá está uma plotline que não tem muito material para os realizadores se guiarem e então vão esticar... Mas que foi bem trabalhada, considerando o que tu conheces dos livros. Se pusermos de parte o facto de ser a Emilia Clarke, sim. Uh-huh. Mas repara, tens o Dario Naharis. Está bem, mas o Dario... Então não suspiraste, pá. Mas o Dario Naharis, se queres que eu compare com os livros, foi mal feito. Ok. Assim como a Daenerys está mal feita. Sim, ok, pronto. Percebes? Mas lá está, opiniões pouco populares. A Daenerys tem olhos roxos, tem cabelo prateado. Não havia orçamento. Também não havia orçamento para fazer com que os olhos do Harry Potter fossem verdes e não azuis, né? Não. Pronto. Portanto, podemos ir por aí, Manel. Podemos pegar nessas coisas. Não havia orçamento para os olhos roxos da Daenerys. É pá, olha, azar. Mas pronto, obviamente o Dario Naharis. Este Dario Naharis, não o Michael Huisman de... Não é que o Michael Huisman não seja interessante, mas este que é pior ator do que o Michael Huisman. Tudo bem, ele pode nem falar, pode só estar na cena. Eu só preciso que ele esteja em cena. Portanto, tu tens com o Dario Naharis aquilo que aquilo que o resto do público feminino tem com o Jon Snow. Ah, é? O resto do público feminino tem que... Epá, não sei, pelo menos está sempre... Ai, o Jon Snow. Está sempre tudo... Epá, estou um bocado mal disposta. King in the North. King in the North. You know, sir. Eu tenho sempre uma batata na boca quando falo. Eu vou ao ginásio. Vai? Não sei. Não me parece. Não precisa também, com a quantidade de maratonas que faz. Sim, e de lutas em que se envolve. Pá. Mas sim, o Dario Naharis para mim não precisa de falar, só precisa de lá estar. Pode ser um bibelô. Tipo Napron em cima do ecrã? Não, tipo o deus grego estendido na chaise longue. Ah, ok. É mais okay. Esse tipo a comer uvas. Não, ele só precisa de estar, não estás a perceber. Okay. Ele não precisa de fazer nada, basta só estar deitado assim, olhar para mim e sorrir. Não preciso que ele faça mais nada e nem precisa de mostrar os dentes, basta só sorrir. Se este podcast fosse suficientemente grande, ou se tivesse o apoio de algum dos canais que transmite a série, olá HBO, olá Sci-Fi, ainda convidava o ator que fez Dario Naharis na primeira. O OG. Sim. Para aparecer plot, no plot podcast. Plot twist era ele voltar agora para a oitava temporada. isso era só espetacular. Bem, nós não vamos falar aqui do Red Wedding por um motivo muito simples. Já falámos nele um episódio inteiro. Falámos nele um episódio inteiro e acho que é uma discussão francamente boa e que fala suficientemente bem do Red Wedding para perceberem a dimensão que vem. Acho que foi, muito sinceramente, acho que foi dos melhores episódios que fizemos. Por isso passem por lá, está em cabecatonet.blogs.sap.pt. Procurem por Red Wedding e aquilo não, lá de, não, não, chama-se The Reigns of Castamere. Sim, mas eu vou tagá-lo e também como... já explicámos porquê. Sim, mas está tagado como Red Wedding. Pronto. Portanto, mas sim, acho que não há muito mais a dizer. Ouçam a nossa conversa sobre esse podcast, mas a verdade é que nos despedimos de alguns personagens importantes durante esta temporada. Sim. Pronto. Olha, eu tenho aqui uma coisa. Sim. Que vou pedir para identificares. Para quem está a ouvir isto, eu neste momento estou a pôr um saco em cima da mesa. Está a mexer numa coisa. Estou a tirar um livro de um saco. Sim. E vou-te pedir para identificares o que é isto. É um livro que eu dei à Marta. Ela está a olhar queres atentamente. Queres que eu leia o que está aqui na capa? Podes dizer, podes dizer. Sim. Então diz, George R. R. Martin, sim. A Muralha. Isto é o momento mais nerd de sempre da cabeça do Ned. A Muralha. Sim, A Muralha. Primeiro volume de O Gelo e o Fogo. Sim, pronto. Agora, identifica entre exatamente... Entre Letras Editora. Sim, identifica exatamente o que é isso sem ires à ficha técnica. Sem ir à ficha técnica. Sim. Isto deve ser uma primeira edição ou qualquer coisa do... Isso é a primeira edição em português de A Game of Thrones. Pronto, tem antes, todo antes o ar da saída disso. De emergência. É terrível. A capa é terrível. É um muro com... Não, um... não. É um passeio. É um passeio, uma foto de um passeio num muro. A fotografia é bonita. A fotografia é bonita, mas a agora, capa é horrível. O word art que está aqui na capa é, sim. É só... Não, e mesmo a muralha que está aí, tipo... Uma aventura em que só é possível vencer ou morrer. Sim, e depois tens o primeiro... Uma epopeia que agarra os leitores desde as primeiras páginas. E depois... Brilhante. E depois tens aqui o primeiro momento da série, que é a cena para lá da muralha, assim, a cena da abertura do livro e da série. Pronto, isto é a primeira edição de sempre de Game of Thrones em Portugal, uhum. Do primeiro livro, da primeira metade do primeiro livro, uhum. Pela Entre Linhas Editora, que é uma editora que está extinta. Eu comprei isto em Aveiro, na Leia de Aveiro, um abraço para o pessoal de lá, por 5€, estavam a fazer um stock-off, ou como diz a Cristiana, uma amiga minha, um fuck-off de tralha que as lojas ainda têm. E estava perdido numa livraria algures em Santarém, foi recolhido, enviaram para Aveiro e eu cheguei lá, perguntei ao Cristóvão, epá, tens aí alguma coisa interessante? E ele, olha, toma lá. E eu, epá, isto é o quê? Epá, isso é o primeiro... Epá. E a Entre Linhas comprou os direitos das Crónicas de Gelo e Fogo e publicou o primeiro livro dividido em dois, uhum. Publicou a primeira metade. Não chegou a publicar a segunda, está aqui a publicar ainda, uhum. Que ia se chamar, que agora em Portugal chama-se A Muralha de Gelo, e aqui era Os Territórios da Noite. Eram títulos mais engraçados, na minha opinião. Sim, mas que também não sei se diziam propriamente o que era quem, pá, com títulos mais genéricos para a malta. Mas são mais accurate em termos de história, não é? Acho que não teria sido desinteressante. Pronto, até os nomes das terras já estão traduzidos aqui também, alguns. Terras do Rei, King's Landing, Harrenhal, pronto, está aqui tudo, Tridente, está aqui tudo já algo traduzido, não sei se consegues identificar aí se está mais ou menos semelhante à edição portuguesa. Eu confirmei com a saída de emergência, aliás, com a saída de emergência não, com uma pessoa que trabalhou lá, que sim, epá, isto era a primeira edição e foi... Eles traduziram algumas e não traduziram outras. Que depois foram traduzidas. Mas, por exemplo, King's Landing não é Terras do Rei. É Porto Real. Porto Real. Sim, na atual tradução, sim. E, por exemplo, eles têm aqui Dragonstone e Storm's End. Sim. Que estão traduzidos. Que é Pedra de Dragão, sim. E Ponta da Tempestade. Sim, sim, e sim. E têm sim. River Run, que é Corre Rio. Sim, sim. Pronto, portanto, quer dizer, eles traduziram algumas e não traduziram outras. Nota-se aqui alguma inconsistência. Estava aqui, estou aqui a espreitar, pronto, só a ver. Como vos disse, aí chamam-lhe os gêmeos e não as gêmeas. Como vos disse, isto é o momento mais nerd de sempre deste podcast. E, por exemplo, chamam-lhe Fortaleza de Leste junto ao mar. Uhum. E a atual edição diz Atalaia deste. Atalaia deste. Uhum. A Atalaia do Leste, uma coisa assim, mas não é Fortaleza. Pronto, isto acaba mais ou menos no mesmo ponto dos livros da edição portuguesa atual. Pronto, isto é uma novelty, foi o que eu te disse, era uma novelty. Pronto. Só porque... Giro era conseguires a coleção, era terem sido feitos todos e conseguires juntar. Oh filha, estás num país em que não consegues editar o Ableia pela Galáxia todo, portanto, é o que há. Mas pronto, é uma novelty, é a primeira edição de sempre, uhum. É giro. Mais coisas, não há muito mais para dizer. A terceira temporada foi algo que eu acho que é uma temporada para introduzir novas personagens. Sim, sim, não há muito mais do que isso. Acho que é muito muita coisa para passar o tempo, sinceramente. Eu acho que também, pronto, tem a ver com a questão do orçamento, não é? Como eles queriam, sim, fazer uma coisa muito grande com o Red Wedding, sim, pouparam no restante. Nós estamos a gravar isto adiantado, entretanto saiu um trailer, não sei se quando este episódio passar já terá saído outro. Talvez, nunca se sabe. Gostaste do trailer? Gostei do trailer. Há cartazes espalhados pela cidade por causa do lançamento da HBO. Com a cara de cu da Daenerys. E do Jon Snow. E do Jon Snow. Sim, é o que há. Mas pronto, nós vamos estar aqui para a semana para falar sobre a quarta temporada. Não se esqueçam de subscrever a Cabeça do Ned no Apple Podcasts, no Spotify, no Google Podcasts, no Mixcloud ou no YouTube. Mais. Passem pelo nosso Facebook, Instagram, Twitter, a Cabeça do Ned, e qualquer comentário, qualquer sugestão, mensagem, deixem comentário, mandem um e-mail. Ainda há quem precise de e-mails. E passem pelo blog, que tem todos os episódios em acabecadonet.blogs.sap.pt. Pronto, há cadeiras a arrastar do outro lado, é vida. Marta, acontece. Obrigado. Até já. Mais uma vez. E não, até para a semana. Até para a semana. Eu gosto sempre de dizer até já, até que já, para as pessoas não sentirem saudades. Sim. É um até já. Sim. Se tiverem a ouvir isto tudo de seguida, é um até já na prática. Portanto, sim, é isso. Um abraço, pessoal. Tchau.